Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Todo Jovem Nerd, eu quero uma armadura de metal e um robô gigante. Aqui é Carlos Voltor, eu quero as minhas armas em qualquer esquina. Aqui é o Fábio Yabu, e no Japão, seriado japonês chama seriado. Aqui é Marcelo Salgado, e japonês faz maquete como ninguém, né, cara? Aqui é o Johnny Ken, e Power Rangers são heróis, e juntos eles formam o poderoso Megazord. Aqui é o Tucano, e meu herói japonês favorito era igual a Joelma do Calypso. Aqui é a Azaghal, e não se ensina novos truques ao macaco velho. Muito bem, nerds, estamos juntos aqui, uma formação enorme. Se a gente juntar todas as nossas armas, a gente faz uma bazuca gigante. E-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal. Beleza. Muito bem, Azaghal. Vamos para mais uma semana de e-mails, hein? Canelada, Zona Nerdcast. Vamos. Esta semana, Azaghal, quais são os recados que temos? Aí, uma boa pergunta. Ah, sim. Nerd Office. Está no ar o episódio 3, certo? Certo. E assista também qualquer outro episódio que vocês queiram. Exatamente. E sempre lembrando que o Jovem Nerd está aberto a sugestões de temas para o Nerd Office, coisas que a gente possa falar, indicar e tal. Então... Exatamente, vocês podem colocar lá nos comentários. Aliás, essa semana a gente começou uma brincadeira de vocês mandarem vídeo respostas com perguntas. Um vídeo resposta com pergunta. Ótimo. Então, né? Pergunta sarcástica da semana. Aí você manda um vídeo, sobe um vídeo e anexa ele como vídeo-resposta lá no nosso. Só pra deixar claro que ninguém aqui disse que isso é ideia nossa, a gente tá realmente copiando de outro. Exatamente. Vamos ver se é legal. Se a galera gostar, a gente continua. Se não, passa. Abandona-se assim como os e-mails de voz. Exatamente. Pereceram faz tempo. Lembram também da existência do querido Nerdstrack. Ah, sim. Onde as pessoas podem lá marcar suas frases preferidas do programa. Aconteceu no minuto tal essa frase. Sr. K disse isso, bababá. E além de listar as músicas que tocaram em cada episódio do Nerdcast. Muito bem. Nerdtrack.com.br. Se você não quiser ouvir o feedback do último Nerdcast sobre a era nuclear, que foi muito megaboga, você pode pular para 16 minutos e 28 segundos. Ai, Jesus. Muito bem, muitos e-mails sobre o último Nerdcast, Azaghal, deu o que falar. Alexander Santos manda mais um Nerdcast Tales. Sim. Muitos nerds mandaram a notícia que o Brasil e a Argentina assinaram um acordo nuclear. Isso foi impressionante, foi só o Bruno falar que virou notícia. As duas presidentas. É, exatamente. Doug envia uma compilação de Top 10 Bombas Nucleares. Olha aí, link no post. Muitos nerds sugeriram o anime livro Barefoot Gen, ou Gen Pés Descalços, sobre uma família que sobrevive à bomba de Hiroshima. Isso, tem animações sinistras com a explosão da bomba de Hiroshima, né? É bem forte. Luene Petris envia a primeira parte do emocionante documentário Hiroshima, o mundo diante da ameaça nuclear. Olha, são muitos links, muita gente mandou coisas, né? Muitos nerds enviaram também um vídeo com um total de bombas atômicas detonadas no mundo entre 1945 e 98. Foram 2.053 bombas, é isso mesmo? Ah, tá. Caraca, cara, o planeta Terra tá no limite, cara. Já dizia, né? Tiago Lins manda a pegadinha do Silvio Santos que faz a vítima da pegadinha achar que está radioativa. Cara, eu acabei de assistir. Eu lembrei que eu tinha assistido na TV. É muito bom, cara. Não, acho que o cara vai entregar pizza na sala radioativa, cara. Os caras trancam o malandro lá, coitado. Eu sempre imaginei se era o Silvio Santos que criava essas pegadinhas todas, cara. Aí teve uma época que ele passou a pagar por pegadinha, acho que era R$300. É, exatamente, lembra? Eu sempre pensei, mas nunca mandei. Pensei em várias, nunca mandei nenhuma. Márcio Loma envia a simulação das áreas das bombas atômicas no Google Maps. Interessante. Você escolhe a cidade que você quer explodir. E o artefato. E o artefato. E ele mostra o, né, o agora é interessante raio. Porque tem lá vários. Little Boy, Fat Man, uh-huh. Tsar Bomb e tudo mais. Isso. Mas nenhum artefato humano, por mais poderoso que ele possa ser, se equipara a um meteorito. É, não. É que meteorito pra valer, né? Aquele não... meteoro é um meteoro que o nego botou lá de galhofa, porque um meteoro pode ter o tamanho que você quiser, cara. Então. Pode ser aquela explosão, pode não ser nada. Pode queimar a atmosfera e... Ah, mas é um meteoro pra valer, né, cara, que a gente tá falando. É o tal, né, de 2012. Exato, é o que a gente tá esperando. Além disso, uma tonelada de elogios ao Nerdcast, em especial ao Blue Hand, a enciclopédia humana. O Blue Hand tava on fire. Só que é engraçado, quando a gente tava armando esse Nerdcast, mandando e-mail pra todo mundo, não, aí eu mandei assim pro Blue Hand: Blue Hand, como é que tá seu conhecimento nuclear? Você sabe bastante coisa sobre a era nuclear? Aí ele só respondeu assim: Jovem Nerd, agora você me insultou. E o homem veio com tudo, cara. Ulisses Scandal pergunta o que Blue Hand estudou na faculdade. Nada, a faculdade estudou Blue Hand. Boa! Nerds perguntam se a voz robótica do Nerdcast o chamou de putos. É porque a voz robótica ficou portuguesa, de repente. Ah, sim. E putos em Portugal é criança, né? Meninos. Não sei como é. Aí a galera mandou alguns quadrinhos e tal, não vai dar pra falar todos, vai ficar uma hora aqui. Uhum. Mas destaco Márcio Castro, que envia ilustração Nuclear Jovem Nerd. Olha aí. Ficou bem legal. Vejam a dele de outros nos links no post. Exatamente. Algumas pessoas também mandaram e-mails com caneladas do Blue Hand. Uhum. Mas na verdade não são caneladas, é que a história ainda não foi revista e a ciência ainda não se atualizou. Excelente. Fábio Ciccione, quadrinista sem cidade. Em agosto fui ao Japão visitar um amigo, e um dos lugares que visitamos foi Hiroshima. Sem me alongar muito, só quero dizer que até hoje, visitando o lugar, dá pra sentir o peso do que foi a destruição da cidade para a população que lá reside. O Museu da Bomba mostra graficamente o que aconteceu à cidade, mais foda ainda, o que aconteceu às pessoas. É foto de criança de uniforme escolar morta, maquete da cidade inteira destruída, relatos em vídeo do que aconteceu com sobreviventes, muito sinistro. Caraca. Considerando que, na época, quase toda a cidade era de madeira, quase nada restou depois da explosão. Uma das estruturas que sobrou era a prefeitura da época, um prédio de tijolo em estilo ocidental. E ele está lá até hoje, do jeito que ele ficou depois da explosão, como uma lembrança da destruição causada pela bomba. E aí ele mandou um link para o álbum de fotos dele, da visita dele. Dê uma olhada aí que é muito interessante. É impressionante. A prefeitura é bem famosa, ela aparece sempre em documentários até hoje e tal. É bem impressionante. Clique aí no link pra você ver. Bardo, sem idade, escritor, São Gonçalo. Olha aí. Em relação ao último Nerdcast, quando vocês falaram sobre a possibilidade do Brasil ter uma bomba atômica e os problemas que isso geraria com a comunidade internacional, lembrei-me de dois fatos curiosos. Um conhecido, outro sussurrado nas trincheiras. Que trincheiras, né, cara? As trincheiras do escritor. Sem idade, de São Gonçalo. Fato. Possuo essas informações porque estive 10 anos na Marinha. Olha aí. Entre 93 e 2003. Então não são nas trincheiras, são nas marolas, talvez. O Brasil desenvolve tecnologia para o desenvolvimento de um submarino nuclear há pelo menos 20 anos. Uhum. Isso é público e já foi feita até reportagem sobre o fato na Globo. Ah, até aí tudo bem, submarino nuclear não é uma bomba nuclear. É, mas é por isso que ele tá falando de fato público, então. Né? Então. Agora vamos lá. Esse deve ser o segundo, né? Ah. Esse deve ser alguma coisa relevante, eu espero, Levi Roboto. Eu estava na Marinha quando o Brasil comprou este novo porta-aviões, uh-huh, o NAE, São Paulo A12, da França. Isso. Compramos um mamão podre, já que cheguei a fazer parte de uma operação com ele em nossas águas, quando ele ainda se chamava Le Foch. Le Foch? Deve ser. Le Foch. Não é Le Foch. É Foch. Nessa ocasião, o porta-aviões teve problemas de resfriamento devido à temperatura das águas brasileiras. E ainda assim a gente comprou essa sucata. Mas o curioso, e o que tem a ver com o papo da represália, é que possuíamos, à época, o velho A11 NAEL Minas Gerais. O famoso Minas Gerais. Aí ele diz que NA é navio aeródromo, vulgo porta-aviões. Sim. NAEL é navio aeródromo ligeiro. Olha só. Minas Gerais nunca foi porta-aviões e sim o porta-helicóptero. O Brasil tinha a intenção de ficar com os dois. É. O Minas Gerais e o São Paulo. Que não não dá um nome de guerra pra porra do porta-aviões? Isso é Minas Gerais. Puta, cara, nós vamos ser atacados por Minas Gerais. Porra, cara, baixa as baterias antiaéreas, baixa tudo, né, cara? Esquenta, esquenta o forno pra fazer pão de queijo. Ai, meu Deus. Brasil tinha a intenção de ficar com os dois, Minas e São Paulo. É. Mas o que se ouviu nos corredores e praças de máquinas é que o tio Sam pressionou para que o Brasil se livrasse do Minas Gerais, já que não queria que nosso país tivesse dois porta-aviões. Olha, que perigo! É bom lembrar, neste momento, que um porta-aviões é uma peça importantíssima em uma guerra naval, coisa que vocês já sabem. A desculpa oficial dada é que não tínhamos navios suficientes para fazer escolta de dois porta-aviões. Nossa, cara, a gente tá ferrado mesmo. O porta-aviões é um navio operativamente fraco. É. E precisa de apoio de sonar, radar, etc. E requer uma grande escolta. O que corrobora esta notícia de que o tio Sam proibiu é que temos, sim, navios suficientes. Olha aí o cara da Marinha falando. Ah. Quer saber o que ele foi na Marinha, né? Descascador de batata, será? Porra, 10 anos não, né? Porra, mas 10 anos o cara saiu da Marinha pra ser escritor? Ué, cara. Pô, 10 anos na Marinha... Ou, cara, se você não tiver formação militar, você não passa de tenente. Então, mas ele pode ter sido um bom tenente. Não existe bom tenente, né, cara? Como assim? Existem bons sargentos. O descascador de batata, um bom sargento, ele afirma que, sim, tínhamos navios suficientes e que o Minas Gerais tinha acabado de sair de um longo período de reformas e de uma caríssima modernização, estando com operatividade e poder ofensivos máximos. E aí, a gente se livrou do Minas Gerais? Deve ter sido aquela reforma que deixou eles com... pra fazer uma fornada de, sei lá, 500 pães de queijo. Bom, não garanto a veracidade dessas informações, mas foi o que ouvimos à exaustão na época, além de ser bem verossímil. Se os Estados Unidos não queriam que tivéssemos dois porta-aviões, que dirá a bomba atômica? Ele termina dizendo que, em tempo, a Argentina tem dois porta-aviões inoperantes. Cara, ele está muito bem, cara, aqui. Cara, fala sério, cara. Ai, cara. Whatever, se a gente tiver 1, 2 ou 10, né? Ai. Fala sério, qual é a diferença? Nenhuma, né? Nenhuma, né, cara? Luciano Gonçalves, 26 anos, engenheiro, Singapura. Sabe quem mora em Singapura? Quem? O maluco lá, sócio do Facebook brasileiro. Sério? Foi o Eduardo? É. Ele mora em Singapura? É. Ou num lugar desse, assim, remoto. Ele tá milionário forever, né, porra, cara? Quiseram eu ter emprestado 10 mil dólares pro Mark Zuckerberg, né, cara? Tá que pariu. Há 3 anos fui diagnosticado com câncer de tireoide. Meu e Deus. A tecnologia nuclear que pode ser utilizada para armas foi utilizada no tratamento. Olha só que maneiro. O tratamento foi basicamente eu passar por uma cirurgia de remoção da tireoide e após isso ingerir uma cápsula de iodo levemente radioativo, 100 mCy. Isso é uma dosagem que a gente não faz ideia do que significa. 100 mg de Cylons. Essa cápsula foi receitada por um médico nuclear para eliminar o restante das células de tireoide que iam absorver esse iodo. Depois, passei 2 dias em um quarto de hospital com paredes e portas de chumbo. Antes de eu ser liberado, o mesmo médico nuclear mediu minha radiação utilizando um contador Geiger. Caraca! Caraca, que sinistro! E todo esse tratamento foi realizado em 2 cidades do sul de Minas, o que mostra que não é um procedimento tão especializado ou incomum. Musculachou sul de Minas. Mas São Lourenço, né, cara? É, São Lourenço, só exatamente. Só tava me dizer que foi São Lourenço. Só falta, cara, só falta. Mesmo parecendo uma história de super-herói e super-vilão, até agora não percebi nenhum superpoder causado pela radiação. Mas todas as células de tireoide que continham o câncer foram queimadas pela radiação, o que significa que fui curado utilizando tecnologia nuclear. Que foda! Foda, né? Interessantíssimo. Pô, fico feliz pelo cara. Maneiro, não sabia que existiam tratamentos assim, nucleares. Vai ou médicos nucleares, existe? Médio nuclear, né? Que irado! Hugo Navia, 34 anos, designer, Rio de Janeiro. Designer gráfico, né? Se um cara pode... Designer pode ser hair designer, né? Olá, nerd! Venho apontar uma canelada. Ou melhor, acrescentar um detalhe, pois o grande Blue Hand não comete canelada. Muito bom. A respeito do primeiro acidente fatal envolvendo envenenamento radioativo ocorrido em Los Alamos durante o Projeto Manhattan. Obrigado por ter uma pontuação agora, hein? mencionado no último Nerdcast 244, era nuclear. O acidente descrito pelo Blue Hand, envolvendo um cientista que deixa cair a chave de fenda que separava duas hemisferas de berílio sobre o núcleo de plutônio, na verdade ocorreu em maio de 46, ou seja, depois do fim da Segunda Guerra. Ah, eu já tinha ouvido falar disso. Sim. E o cientista que separou as esferas com uma mãozada foi Louis Slotin. Sim. Que se tornou, na verdade, a segunda pessoa da história a morrer em envenenamento radioativo. A primeira foi o físico Harry Daglen Jr., esse sim antes da guerra, em um experimento similar em Los Alamos, onde durante o teste de um refletor de nêutrons montado em volta de um dispositivo, acidentalmente levou o núcleo a alcançar a massa crítica, tendo que desmontá-lo com as mãos para evitar a explosão. Então foram dois acidentes. Dois caras que meteram a mão e se fuderam. Exato. A história é válida, despertou curiosidade, é isso que a gente quer. Exatamente. Lucas Melo, 20 anos, Volta Redonda, Rio de Janeiro. Nerds, vocês se lembram que no filme Indiana Jones e a Caveira de Cristal, o local onde estão guardados os artefatos é o Hangar 51? Uma clara referência à Área 51? Sim, claro que eu lembro. Eu, junto com um amigo, estávamos pensando em montar um site chamado Hangar 51, quando descobriu que o domínio já estava registrado. Movido pela curiosidade, fui ver qual era o tal site. E aí que vem a surpresa. Entrem em hangar51.com.br e vejam para onde vocês serão redirecionados. Nossa! Nossa! Que perigo! Se você não vai no post clicar no link do Hangar 51... deixa ele lá, deixa ele lá. Mas se o cara não for, escreva Hangar com H, por favor. Ah, sim. Meu Deus. Como é que começou essa palhaçada toda? Cara, começou com os japoneses. Na verdade, eu acho que tem algum lance vinculado aí à explosão das bombas, né, que Hiroshima e Nagasaki. Tem alguma influência dos samurais, né, da cultura samurai, cultura ninja. Mas como é que isso, essa salada virou tokusatsu, eu não sei dizer. Você mistura bombas nucleares, samurais e fralda... E publicidade, né, cara? Falam que o primeiro seriado foi o National Kiro, e ele era um merchandise da National Electronics, né? Que veio ser a Panasonic, né? Mais tarde. Exatamente. Foi comprado pela Panasonic. Uma influência muito forte do seriado japonês foi a Marvel Comics, uma coisa que pouca gente sabe. É mesmo? Como? Em 77, a Marvel Comics fez um acordo com a Toei, cedendo os direitos dos personagens dele durante 3 anos, pra eles fazerem o que eles quiserem. O primeiro personagem que eles pegaram foi o Homem-Aranha, e eles fizeram um seriado de robô gigante com o Homem-Aranha. Com o Homem-Aranha, sei, é muito tosco, muito, muito tosco, cara, muito. Mas isso foi só uma reação pra essa época, porque, na verdade, os heróis japoneses já vêm de antes, não? O National Kid não é de antes. Já existiam, mas o seriado do Homem-Aranha foi o primeiro a ter robô gigante. Ah, então ele foi um grande divisor de águas na história dos seriados japoneses. Mas que acordo foi esse que a Marvel deu? Ah, toma aí meus personagens, usa aí por 3 anos. Era um presidente bem filha da puta nessa época, né? Ah, a Marvel acho que nunca foi muito diferente do que ela é hoje, né? Ela quer ganhar dinheiro. É verdade. E como o Japão era um mercado inexplorado pra eles, e eles não tinham nenhum conhecimento, eles chegaram lá e falaram pra quem mandava no mercado, que no caso era a Toei, falou, meu, faz o que você quiser durante 3 anos. E não foi só com o Homem-Aranha que eles fizeram uma série. A série seguinte, de 78, que é considerada também, por algumas pessoas, a primeira série de super-herói japonês, de esquadrão japonês, que chama Battle Fever J, série baseada no Capitão América. Olha só. A cultura japonesa, pelo menos a recente, a contemporânea, ela é muito alimentada pelo ocidental, né? Ah, totalmente. Mas o National Kids, ele passou no Brasil e fez bastante sucesso aqui. Eu sempre achei que era brasileiro. Que isso? Tá maluco? Sério? Filmado na Liberdade, né? Ah, porque Liberdade. Eu nunca assisti. Você só viu, assim, os vídeos. Né? É, vi uma imagem ou outra dele voando tosco e tal. É. E assim, São Paulo é cheio, né, cara? De japonês, né? Eu achava que ele era brasileiro. Afinal, ele era o National Kid. Eu fico imaginando se os inimigos do National Kid no Japão são realmente incas venusianos, né? Pois é, né, cara? Da onde vieram os incas venusianos? Quer dizer... De Vênus, cara. Sim, sim. De onde veio essa ideia? Não, seriam com incas terráqueos. Exato. Mas os incas venusianos, no final, eles se deram bem, né? Vocês sabem. Ah, é? Por quê? Porque eles passaram a vender camisinha. Ai, meu Deus. Mas e aí, bom, a gente teve a série do Homem-Aranha e Homem-Aranha, ele tinha um robô gigante do Homem-Aranha, é isso? Sim, que chamava Leopardon. Ah, cacete, cara. Licencia mesmo a tua marca pro japonês pra ver o que eles vão fazer. Olha, o Homem-Aranha, ele chamava Takura Yamashiro. Ele recebeu seus poderes da nave Marveler, que vinha do planeta Spider. Claro. E pior, ele era o mensageiro do inferno Spider-Man. O mensageiro do inferno? Caralho, cara. Por isso que ele faz aquele 666 antes de lançar a teia? Não, mas peraí, ele tinha as teias, ele subia nos prédios, sim, aquela coisa toda. Tinha os poderes, tinha o sentido de aranha, tinha tudo. Meu objetivo é a conquista! Assim, só pra confirmar, Ultraman é aquele cinza e vermelho. Isso, é. Isso. Clássico. Ele é estilo Lanterna Verde, né? Tem vários... É, uma família. Tem o Ultra mas... Seven, o K-Man... Ultra Q? Ultra Galaxy. Meu, tem a Ultra Mother. No mangá tinha vários. Tinha Ultra Taro, Ultra Shiro, vários Ultras. Era uma família gigantesca, assim. Mas peraí. Era uma família de quê? Explica. Heróis gigantes. Não, cara, não é possível. Não. O Ultraman era um malandro que se transformava. Não sei se todos eram assim, mas que aí ele botava uma parada na testa, assim, tipo um moicano de metal, e virava virava o Ultraman. Não era um cilindro que ele apertava? O cilindro ele guardava em outro lugar. Deixa eu explicar, calma. O Dan Moroboshi, que era o primeiro Ultraman, ele usava uma cápsula que era a cápsula beta. Ele apertava isso, e se transformava. Isso, aí, eu lembro. O segundo... Disso. Da série foi Ultra Seven, que era o Dan Moroboshi, ele colocava o óculos e transformava no Ultra Seven. Ah, aí depois teve o outro Ultraman, que é o Ultraman Go, ele colocava uma pulseira ou virava uma cambalhota e ele virava no Ultraman também. Tem que falar um negócio aqui antes de a gente continuar esse papo. Eu sempre achei o Ultraman um merda. Que isso, cara? Sempre. O Ultraman é foda. Sempre achei um merda. Por quê? Cara. Porque era sempre o mesmo papinho. O Ultraman nunca cai. Mas quando ele cai, ele sempre falava que ele era fodão, aí ele sempre tomava uma baiana, aí ficava pedindo arrego, aí vinha, sei lá, o raio do espaço, ele levantava de novo, piscava a luzinha no peito sempre, meu irmão. É, tipo a luzinha vermelha que ele tava na merda, aquela luzinha piscava toda hora, cara. Ali é o seguinte, o Ultraman era um oficial Hayata, que na verdade se chocou com um alienígena. É, tinha uma parada de uma nave alienígena. E esse alienígena vinha da galáxia M78, essa galáxia ela se repete depois nos outros Ultras. Ah. Eles também vieram dessa galáxia. E nesse choque, o Hayata ele quase morre e esse alienígena transfere o poder vital para ele. E aí o Hayata fica com esse poder de se transformar no Ultraman. Ah, por isso. Aí tá explicado o negócio. Então eles são alienígenas tipo Transformers. É simbiontes. É, porque ele se une porque com o humano. Porque o alienígena passou o poder vital pro Terráqueo. E aí, ele morreu o corpo do alienígena e o Terráqueo virou o alienígena. É, tipo, é o humano e depois ele se transforma no alienígena, que seria tipo o Ultraman. Vai ver, por isso que a luz piscava direto. Né? Esse da luz era meio que a bateria dele mesmo. E pra recarregar... Tinha que fazer uma chupeta. É, cara, mas não era simples, não. Era no sol. Ele tinha que voar até o sol pra recarregar e voltar. Então ele, tipo, era um super-homem fracote. É, tipo isso. Quando piscava a bateria do cara lá, que tava na reserva. Ele tinha combustível só aí pra ir até o sol e pra isso. Exato. E era sempre isso, né, cara? Sempre, todo episódio. Ele não carregava? Esqueci de carregar a bateria à noite? Não, é que era Motorola. Vocês estão mais eruditos. Ninguém lembra de qual é aquele que bota a parada na testa? Ultra Seven, que é o dourado. O golpe mortal do Ultra Seven é o que ele tirava o moicano e tacava no então é isso. Bumerangue de aço. Isso. E todo herói, né, desses aí tem sempre um golpe mortal. Não sei porque eles não usam logo de cara esse golpe mortal. Exato! Aí, por que não usar a porra do golpe final de cara, cacete? Ele já entra na batalha na metade da bateria. Ultraman é muito merda, né, cara? Porque você vê, o cara vai entrar na batalha, ele sabe que a bateria dele, que ele esqueceu de carregar, já tá fraca. Que não vai direto pro sol e já desce com tudo. Peraí, só um minutinho. Não precisa nem avisar, em vez de se transformar, fica, opa, peraí, levar dois tapas cair no chão, ele vai direto pro sol e já vem matando, cara. Meu objetivo é a conquista! Esses outros caras, Ultra Seven, Ultra Whatever, eles tinham o seu próprio seriado ou eles apareciam de coadjuvante no Ultraman? Eram vários. Tem até hoje. Todo ano sai um Ultraman novo. Sério? Como assim? Sim. É meio que nem série. Acaba um Ultraman, entra o Ultra Seven, depois acabou o Ultra Seven, entrou o Ultraman. Se eu botar Ultraman 2010, eu vou achar? Ultraman Zero. É o Zero. Ultraman Zero? Aham. Uh-huh. Deixa eu botar aqui pra eu ver, cara. Não melhorou muito. Mas o público também continua o mesmo, né, cara? Uma parada que também que é curiosa, que o Brasil sempre gostou de imitar séries portadas, né? Nunca teve um herói japonês brasileiro. Teve um que chama Combo Rangers, mas um desgraçado. Fica mais legal se a gente organizar por família os tokusatsu, porque o Ultra Seven ele quase virou uma família de tokusatsu mesmo, um gênero, né? Por isso que continua até hoje. Agora tem outras famílias. Por exemplo, o National Kid era o chamado Henshin Hiro. Que é? Os que precisam se transformar pra virar super, né? Ah, mas o Ultraman não era? Meio que era, só que aí ele tomou tanta força que acabou virando um gênero por si só, que continua até hoje, né? Ah, entendi. Que é o gênero que se transforma, mas tem a bateria fraca. Eu achei um vídeo outro dia institucional, que é um dos Ultra, que acho que é o Ultra Taro, só que pequenininho, era criança. Tinha um monstro que era o empregado da família. E ele ficava batendo no monstro, porque ele achava que tinha que bater em todos os monstros. É claro. Aí a mãe e o pai falavam, não, nem todos os monstros são maus. Ele, por exemplo, é um monstro bonzinho. Você tem que conhecer os monstros antes de atacá-los. Meu Deus. Puxa, que bonito, né? Um vídeo institucional. Ele é um monstro bonzinho porque ele é nosso escravo, né? Aliás, tem uma história triste a respeito de Ultraman. Porque quando eu era pequeno, acho que eu tinha uns 3 anos, eu adorava Ultraman e eu tinha um Ultraman mó grande, assim. Aí um dia eu fui brincar, tava no parquinho, e eu não podia levar meu Ultraman pra brincar com os amigos. Aí eu tive a brilhante ideia de enterrar o Ultraman no parquinho. Quê? Porque ele tava no parquinho e os amigos chamaram ele pra brincar. E ele não queria levar o Ultraman gigante pra brincar, jogar bola, sei lá, qualquer porra. Ah, aí sabe. Eu enterrei ele, fui brincar, e quando eu voltei, não achava ele de jeito nenhum. Ah, nossa, até que... hoje, quando eu passo na pracinha, eu olho pro canto que eu enterrei e falei, não, ele deve estar lá ainda. Que ele lá. Cara, ele já foi pro sol há muito tempo. Sabe o que aconteceu com o seu Ultraman? O quê? Ele migrou. Salgado tava falando das famílias. Isso. O Henshin Hiro é aquele que se transforma. Esses heróis como Ultra Seven ou Ultraman, eles também podem ser considerados de uma família que chama Kyodai Hiro, que são esses heróis que podem ficar maiores, sabe? Ficar gigantes pra lutar contra os... Ah. Tipo o índio Apache. Chefe Apache. Ineshoque, cara, eu adorava essa palhaçada. Não, peraí. O Changeman tinha um monstro que era o Kyodai, não era? Ah, Kyodai? Que vem o Kyodai? É, daí. Não, mas é Kyodai com K. Era Gyodai ou Kyodai? Ah. Gui, com G-Y. Ué, Giodai. Então era uma coincidência ele chamar Gyodai? Provavelmente não. Pode ser uma curtela, né, em japonês, sei lá. Em japonês, Kyodai significa aqueles que podem ficar gigantes. E Gyodai significa o escravo que transforma nossos monstros em gigantes. Através de uma pílula. Não tinha pílula. Ele sabia a pílula. Tinha pílula? Pra recarregar a bateria. Jogava dentro da boca dele olho, lá com o olho, ele mastigava. É, não era bem mastigar aquilo, né? Porque a boca continuava aberta. Tem um cabeleireiro na Liberdade que chama Kyodai. É que ele corta e o teu cabelo cresce como nunca, né, cara? Meu objetivo é a conquista! Kamen Rider, o primeiro, é de 1971. A Toei Company, acho que é a maior produtora de tokusatsu de todos os tempos, e a que produziu os melhores também. Eu não sei se eles produziram muitos e aí sobrou uns melhores, mas os melhores são deles. E o primeiro Kamen Rider, que quer dizer motoqueiro mascarado... Olha só, motoqueiro porra mascarado. O primeiro... Agora que eu entendi. Tá que pariu, o cara tá... Eles eram todos motoqueiros. Porra, que eles eram riders. Riders. Era isso, beleza. E o primeiro era o Takeshi. Ele é capturado por uma organização criminosa que chamava Shocker. E obrigado a trabalhar pelo shopping. A ideia dos caras era transformar o Takeshi num soldado cibernético. Só que aí no meio da parada, ele antes de concluir a transformação, ele acorda e foge. E aí ele fica meio com poder, meio ainda consciente, mas ele não lembra muito bem. Ele tem uma amnésia, né, do passado dele. Isso é o que? Black Kamen Rider? Kamen Rider. Esse é o primeiro. É o Kamen Rider. Kamen significa o quê? Mascarado. E se fosse Lamen Rider? Ia ser um miojão, né? Ah, ia ser loiro, com certeza, cara. Pregador de Yakisoba. Aí, cara, puta, isso vai fazer muito sucesso em São Paulo, cara. Abriu um delivery de miojo, Lover Rider, cara. Lover Rider. O Kamen Rider, ele se tornou, como o Yabu falou, uma família bem, bem gigante, quase um gênero próprio também, assim como os Ultra. Quando tu fala família, eu imagino que são todos parentes. Tipo um motoclube, sabe? De Kamen Riders. Virou uma franquia, vamos dizer assim. É, exato. Uma franquia. E um que teve um pouco depois, considerado um dos melhores, é o Black Kamen Rider. Oh, esse é Style. Esse é famoso, já ouvi falar dele. A história é melhor, inclusive. E a música é Style. Ele é de 87 já, bem mais recente. A história é assim, são dois irmãos que estão passando pelo mesmo, quase o mesmo processo lá de lavagem cerebral e tal, pra se tornar super sei lá o quê. Só que um deles acorda, que é o bonzinho, e o outro fica. E o outro vira um imperador secular. E acaba virando um personagem que chama Shadow Moon. E aí eles, com a amnésia, são o protagonista e o antagonista, né? E no final... bom, aí é spoiler pra quem não viu. Porra, não. Quem não viu não vai ver, malandro. Quem não viu pode ficar tranquilíssimo, cara. Tempo atrás, 6 anos atrás, entrou, assim, na moda um capacete que era igualzinho do Black Kamen Rider, cara, pra motoqueiro. Com os dois olhos vermelhos, gigante, e anteninha? Não era vermelho, mas era uma parada assim, que você baixava a viseira e depois baixava uma viseira preta por cima, sacou? E ela era meio protuberante, assim, parecia dois olhões mesmo. Toda vez que eu vejo essa porra, eu falo, ó, o Black Kamen Rider. Cara, eu não consegui digerir o herói com cara de mosquito, cara. Não consegui, cara. Eu sempre achei que Kamen era inseto, motoqueiro. Sério, é, sério. É, porque todos com cara de inseto. Eu achava que era o motoqueiro formiga ou qualquer porra desse. Louva a Deus, né, cara? Não sei, cara. Justamente porque o cara pareceu um inseto. Um de 73, que era tosco pra cacete, era um Lion Man. Nossa! Lion Man teve vários também. Tinha até um amigo nosso que era o Lion, né? Isso. Mas ele só ficou tranquilo depois que falaram pra ele que era o Lion do Thundercats. Que era o Lion. O que melhorava bastante também, né? Melhorava pra caralho. Comparado com o Lion Man, cara. Era um bicho de pelúcia. O Lion Man tinha uma parada que ele usava a espada ao contrário, né? Tipo aprendiz do Force Unleashed. Tinha isso? Não era daquele desenho, daquele anime? Não, o Lion Man usava a espada pra trás. Lion Man não era preto e branco, era laranja e branco, né? Laranja. Mas cara, teve vários, teve até malhado, teve branco. Nossa, tem uma família de Lion Man. Não, mas calma aí. Assim, eu era pequeno, passava, mas eu tinha discernimento pra achar aquilo uma merda. Eu tinha discernimento pra achar tudo uma merda, cara. Ô, Jovem Nerd, qual foi o momento da sua vida que você perdeu o discernimento? O Johnny falou um negócio de ser laranja, mas tinha meio que um porquê, porque ele era meio faroeste também. Aliás, verdade. Que era na época do Sérgio Leone, eles ficaram influenciados. Mas total, Sérgio Leone influenciou bastante a cultura japonesa. E passava no Japão medieval, né? E ele era um, não tinha muita explicação, mas ele era um jovem samurai que se transfigurava, olha aí. No felino, não tinha explicação pra isso. Tinha uma explicação. Era uma dádiva dos ninjas. Tá ótimo. Não, mas calma aí, ele não tinha um jato, um negócio assim? Tinha. Então como é que era no Japão, Idade Média, porra? Movida a pólvora. Não era qualquer pólvora, era uma pólvora especial. Uma dádiva dos ninjas. Quer dizer que era um samurai, leão cowboy, medieval com foguete. Exatamente. Pariu, cara. Dito que ele também ia pro sol, né, pra se transformar. É, pra se transformar, ele voava, cara. E, mas ele ia pro sol? Não chegava tão não perto. Mas chamuscava. Caraca, cara, parabéns, assim, é o ápice, né? O cara foi tudo mesmo. Só faltava ele ser homossexual, né, cara? Comunista, né, cara? Judeu. Mas ele só podia ter isso tudo porque era uma dádiva dos ninjas. Mas Mas a gente falou de um monte de coisa dos anos 60 e acabou me falando do que eu falei que era o meu preferido, que ninguém lembra, cara. Qual? Vingadores do Espaço. Era um cabeludo loiro? Isso! É a Jor-Helma do Calypso, pô. Tá com a pior? Eu tinha um espanador e era loiro também. Eu colocava na nuca e ficava... Era eu aquele lá. Peraí. Cara, olha a cena. Johnny Ken com o espanador amarelo que achava que era loiro. Na cabeça, rebolando que nem a Joelma. Calypso? Vingador de Espaço era o... The Space Giants, em inglês. Eles eram uns foguetes, era uma família de robôs foguetes. Era um foguete que transformava em robô. Só que o robô tinha cabelo, era cabeludão, loiro, e tinha duas antenas gigantes na cabeça. Puta, eu acho que eu lembro dessa parada. Nossa, é muito ruim, cara. É muito ruim. O robô louro é meu. Agora que eu tô vendo, cara. Robôzão dourado louro. Com não, duas antenas bom. Gigantes de TV na cabeça. O inimigo era bizarro também. Era prateado com uma peruca preta, assim. Nossa, meu Deus do céu. Que coisa horrorosa. A gente falou dos Henshin Heroes, mudou de assunto, eu não posso deixar passar o melhor de todos, o nosso querido Jaspion. Mas o Jaspion não era Henshin Hero. Como não? Ele se transformava? É outra coisa. Era o quê? Metal Hero. Os heróis que viram de metal. Tipo, o Jaspion, o Spilvan, o Giban. Machine Man. O Jiraiya era um também? O Jiraiya ele tá não. Na família. Mas ele tá na família. Tá na família? O Jiraiya era ninja Jiraiya, né? Tinha a dádiva dos ninjas. Ele tinha mesmo. O Jiraiya, embora ele não fosse totalmente aparatado, né, com metal, ele tinha pedaços, né, porque a armadura dele era meio samurai. Pedaços eram de metal, então ele acaba entrando na família também, do Metal Hero. Tá. Franquia. Então, o Jaspion era Metal Hero. E o nome dele era pra ser Juspion. Por quê? Porque era a junção de Justice Champion. Nossa! Caralho, não acredito. Ora. Muito bom. O Jaspion tem aquela famosa história que é brasileiro, não é isso? É, uma lenda urbana. Cara, isso não é uma puta de uma lenda urbana, bizonha. O Jaspion era aquele maluco que tinha cabelo Black Power, né? Na verdade, o cabelo dele era normal. Numa temporada, ele resolveu fazer permanente. Temporada que ele fez permanente, fudeu, né, cara? Mas ele usava calça de lycra de zebra, ele é meio maluco, né, cara? Ele queria derrotar o mal agredindo, né, cara? Ele ia de cantor sertanejo, né? Aquelas calças coladas, assim. Agora, o Jaspion, cara, é Star Wars total, do início ao fim, cara. Só por causa do Satan Grosso? O cara tinha uma lightsaber, cara, não lembra? Meu apelido na faculdade era Satan Grosso. Que pariu. Até hoje eu não faço a mínima ideia por quê, né, cara, mas... É porque você tinha o poder de enfurecer as monstras da faculdade? O Jasper não, era uma não. Série legal. Diferentemente das outras séries que eram episódios soltos, ou seja, você podia assistir em qualquer ordem, O Jasper ele tinha uma ordem cronológica, né? Ele ia buscar o Pássaro de Ouro, não lembro qual que era, mas sempre seguia uma ordem. Não tinha um velho muito louco, não tinha? E esse velho aparecia em outras séries também, não aparecia? O mesmo estilo de velho, sobrancelha branca. Apareceu no Kill Bill. Mas sabe o que explodia a minha cabeça, cara? Quando o Jaspion lutava no escuro e a luzinha acendia na armadura, cara, era muito styling. Ah, era, exatamente. E quando acendia o olho, fudeu, agora eu vou botar pra fuder. Ele ligou rage. Tinha um lance muito escroto, que a luta normalmente era num campo de extração de minério, saca? Sim, sempre. E aí, do nada, chegava uma névoa e ia pra uma luta no estúdio, no escuro. E aí, quando ele derrotava o inimigo, voltava pra Vale do Rio Doce. Ele dava o golpe Dylan pra finalizar, né? Exatamente. Porque, aquela mesma história, né? Por que não logo de cara, né? Olha, um monstro novo na cidade. Golpe Dylan, pá! Acabou. Mas sabe quem já dava o golpe Dylan no início dos anos 80, antes do Jaspion? O Nelson Piquet, cara. Tem uma cena que o corredor chamado Salazar fecha ele numa chinquene, assim, e tira ele da pista. Ele tava competindo pra ganhar a corrida. E o cara, eu acho que era retardatário. Ele sai do carro, assim, sai correndo e de capacete mesmo, assim, dá um golpe Dylan no peito do cara. É muito engraçado, cara. É, meu Deus. Mas eu acho que eu sei por que esses heróis não davam o super golpe deles pra mandar ver logo no começo, sabe? Que a luta normalmente começava com eles menores, né? Tamanhos humanos, humanoides, né? E aí eles lutavam até que o monstro falava, chega essa porra, e se transformava num mega monstro. Isso. E aí... O cara falava, agora fudeu, ele é um mega monstro, eu tenho que matá-lo. O Jaspion era sempre mega monstros. Ele não é que ele morria e crescia que nem no Changemans. No Jaspion era sempre mega monstros. Não, ele... Como assim? Não lutava como Jaspion? Não, ele lutava com os inimigos, né? Com Magaren e coisa assim. Porque era busca por monstros. Aí o Satangos vinha, enfurecia o monstro. E aí ele tinha que chamar o Daileon pra lutar. A terra deles era, tipo, habitada por monstros. Ele simplesmente vinha e enfurecia eles. Agora, o Jaspion dava muito mole, né? Ele já sabia qual era o esquema do Satangos. Vê lá, luta, de repente chega o Satangos. Bah! E enfurece o monstro, né? Acho que é Satangros. Não, Satangos. Não, é Gos. Satangros era o teu apelido. Meu, e a torcida era sempre pra ter uma luta Satangos versus Daileon. Exato. Então por que que ele não chega assim, olha só... Peraí. É gigante guerreiro Daileon. É, gigante guerreiro Daileon, verdade. A não ser que Daileon signifique gigante guerreiro, né? Agora, por que que ele não pegava a porra do gigante guerreiro e não partia pra cima do Satangos? Porque o Satangos era pai dele, porra. O quê? Tô brincando. Só faltava, né? Gigante guerreiro Daileon. Eu sou Nossa, eu lembrei de um negócio agora. O Magaren, ele era filho do Satangos, mas ele era meio que uma forma embrionária, não era? Teve um episódio que ele virou um Satangos. No último episódio, eu acho, no penúltimo. É. Ele vira um Satangos, só que todo quebrado. A morte do Satangos também, não tem? É o último episódio. O Satangos usava saia, era mó engraçado. O Satangos era tipo, pô, parecia muito Cthulhu. Não, não, cara, ele parecia muito Darth Vader, cara. Darth Vader. Depois que sai aquela máscara... Que... Caraca, eu nunca vi o Satangos sem roupa, cara. Eu nunca vi o Cthulhu. Mas teve um episódio muito tosco. Tinha uma feiticeira que prendia o Jaspion com um feitiço. Eu não sei se vocês lembram disso. Ela ficava gritando... Kikera! É, essa não. Kikera! Mas não era só Kikera. Mas tinha uma frase, tipo o Parangarico de Rimihuaro. É, mantra. Caraca, cara. Que é isso? Tinha um mantra. O mantra era Berebecan Catabanda. É Coxabamba. A abertura também é sensacional, que tem até com legenda, vocês já viram? Sim, claro, a clássica, né? O cara tossiu! O cara tossiu, fez sucesso. Acho que esse aí foi o primeiro viral pré-YouTube, né? É, exatamente, é verdade. Um dos primeiros. Pra fechar, ele também é da Toei Company. Ele é de 1985 e foi quem abriu no Brasil mais forte, né, a porta pros tokusatsu. O Brasil já tinha o Ultra Seven, já tinha trazido o National Kid, o Ultra Seven, mas o que abriu mesmo foi o Jaspion. É, depois do Jaspion foi a enxurrada. Quando você fala tokusatsu, o primeiro tokusatsu que vem na cabeça das pessoas é o Jaspion. Tanto o Jaspion quanto o Changeman, eu acho que eles também coincidiram com a popularização do videocassete, né, e das locadoras. A primeira vez que eu vi Jaspion foi em vídeo. Foi alugado. Caraca, maluco. Só a família de japonês mesmo pra alugar Jaspion, maluco. Olha só, o Jaspion tinha a armadura, o uniforme, a roupa mais maneira, cara. Tudo era mais maneiro no Jaspion. Comparar com os outros da época, que eram os Changeman. Os caras usavam lycra, porra. Exato. Não, calma aí. O Jiraiya usava uma roupa maneira. É, o Jiraiya era uma armadura samurai, foda. Samurai. O Jiraiya, ele não se transformava. Ele simplesmente aparecia com a armadura. Ele punha a armadura. É, mas eu acho que a armadura rolava um gerigueri pra vestir, né? Aparecia ele calçando a armadura. Fazia um pá, pá. É, um pá. Pô, era mais style. Não era o Jiraiya que tinha uma apresentação? Sim. Traduzia, né? Cantava horrivelmente, né? Ninja Jiraiya representa o poder Jiraiya. Ah, manda ver, cara. Não, não sei essa parte. Mas eu lembro nitidamente de uma parte que ele falava assim: ele luta por não sei o quê e pelo amor. Aí quando eu falava pelo amor, tinha um carro explodindo, rolando a ribanceira, sabe? Caraca! Tudo a ver. Jiraiya era diferente porque não tinha monstros gigantes, né? Alguém me falou um dia que tinha, mas eu nunca vi. Ele lembra, tinha não. Um robô gigante também. Depois, no meio da série, ele ganhou um robô, que era o deus Jiraiya. Ele ganhou uma pistolinha laser. Ele ganhou um óculos também. Pô, ficou mais style. Não era o Jiraiya que era o sucessor de Tokakuri? Tokakuri e Jiraiya, ele mesmo. Cara, olha só. Ele falava a geração, né? Sou da 38ª, 4ª geração. Isso era o termo da minha galera quando o cara era barangueiro, cara. Quando o cara pegava uma mulher feia, porra, grande sucessor de Tokakuri. Espada Olímpica ficou famosa, né? Espada Olímpica, espada, né, olímpica, cara? O que é uma Espada Olímpica, né, cara? Que não chamava Espada Olímpica, né? Espada Olímpica só em português, porque traduzido do japonês é Espada do Vácuo Luminoso Magnético. Não podemos tirar a razão da tradução, né, cara? Exato. olímpico é muito mais maneiro. Os golpes da espada olímpica, cara, eram muito bons. Era o golpe frontal, golpe lateral. E acho que tinha o golpe diagonal também. É que ele fazia páqua, aí ele tinha os golpes, né, cara? Caraca. Antes dele dar o golpe, ele falava, não o perdoo! E aí dava o golpe. Golpe lateral. Por isso que a gente era sucessor de Tokaguri. Que não tinha perdão, meu. Mas teve um episódio que ele tinha que... O ensinamento do mestre dele era cortar a própria imagem, o reflexo no espelho. Ah, lembro. E ele não conseguia de jeito nenhum, porque não conseguia se concentrar. E no final do episódio ele conseguiu, cortou ele mesmo. Meu objetivo é a conquista! Mas peraí, eu tinha um seriado desse que passava na Bandeirantes. Google Five, Machine Man. Eu acho que era Machine Man, que era metade azul, metade vermelho. Não, Metalder. Esse era Metalder. Metalder, eu achava irado o Metalder. Era style, meu. Esse era style. Fala sério, Yavu. Meu, aquela armadura dele era muito style. Pô, era foda. Eu vi a armadura e fiquei maluco. O seriado era uma merda. Mas, pô, ele era style. Cara, eu não lembro nada dessa série. Eu só lembro que o Metalder morreu no final, cara. Foi muito chocante. E que a armadura dele sempre foi a mais estilosa de todas. É, pô, era animal. Metalder, pode escrever, vou até procurar aqui. E o Giban? O Giban é um Robocop japonês, né? Cara, era muito igual ao Robocop. Ele era, só que você sabe que o Robocop... Peraí, ô, tira o som aí, seu doido. Carlos tira o som, caralho. Ah, eu achei o Metalder, lembrei dele. Porra, azul e vermelho. Massa, armadura. Olha, era irado o Metalder, um cara. Tinha uns chips à mostra, né? Quer dizer, assim, já foi mais irada, né? Da sua época. Mas era maneiro, cara. Carlos, tira... Não, é o cara do agora. É o Yabu agora. Tá vendo o vídeo do Metalder. Tá, Yabu? Não, não sou eu, não. É assim, sim. Teu gráfico mexeu aqui. Não tem desculpa aqui, cara. O Metalder tinha um Doberman, é isso mesmo? Não, tinha? Ele tinha uma moto com sidecar. É, que não levava nada. Mas era style. O Giban, o carro dele era um DeLorean? E o Johnny Ken tá programando o Migrim agora. Eu tava respondendo um negócio aqui. Alguém mais quer assistir algum vídeo ou programar alguma coisa? A gente pode continuar. Giban era o Robocop. Mais ou menos. Não, era o Robocop japonês, cara. Pô, ele guardava a arma na coxa. Olha só. Por que não, né, cara? Policial de aço, né? Policial de aço de Giban. Puta, não tinha uns policiais japoneses que tiravam a arma de qualquer lugar? Cybercops, era isso? Isso, que é os caras que tiram a arma de... Meu Deus, eles vão atacar! Aí ele tocava no chão, isso. Levantava assim do armário. Não, senhor. Ele usava o Cybercard. É, botava um cartãozinho assim. Botava um cartão. Aí, tipo, a árvore abria. Que isso? Qualquer lugar da cidade. Era muito ruim esse parada. Era muito tosco. Metal Hero, cara, era só o Jasper. O resto era tudo cópia. Cópia da cópia. Os Super Sentai! Agora sim vamos falar dos grupos de heróis japoneses. Eu não faço ideia do que você tá falando. Changeman, cara. Ah, tipo, Flashman. Sempre odiei. Não gostava dos grupos? Sempre odiei. Por quê? Cara, a gente já falou isso várias vezes. Um cara, um sujeito macho, resolve tudo sozinho. Tu precisa de uma galerinha, duas mulheres sempre, duas mulheres, três homens. Puta, é uma carro de paulista essa porra. Oh, carro de paulista, dois caras na frente. Isso aí, as duas mulheres dirigindo, os caras atrás apertadinhos, cara. Vamos falar da gênese do Super Sentai, que também tem a ver com a Marvel Comics. Ah, é? Sim, a Toei, ela já tinha feito dois seriados com esquadrões coloridos, mas eles não tinham pegado ainda, né? Então, em 78, ela fez aquele acordo com a Marvel de usar os personagens da Marvel do jeito que eles quisessem. Então, eles fizeram a série do Homem-Aranha e pegaram o Capitão América e transformaram no Capitão Japão. Por que não? Eles misturaram o tal do Capitão Japão com vários outros heróis coloridos. Um robô gigante, que foi uma ideia que veio do Homem-Aranha. E aí sim surgiu os Super Sentais, os Super Esquadrões de heróis coloridos. Só. E é muito engraçado que tem um vídeo no YouTube que mostra a primeira transformação desse Super Sentai, que se chamava Battle Fever J. Que hoje é assim, né? O Zordon, ele convoca os cinco adolescentes e fala: ah, você tem o poder do sol, você vai ser o Power Red. E aí o cara se transforma, né? Nesse primeiro seriado, o japonês lá, ele chama os caras e fala: ó, galera, vocês vão ser o Battle Fever J, tá aqui a roupa. E ele entrega as roupas deles dobradinhas com capacete em cima. E os caras vão lá e vestem. Tipo, ali é o vestiário. Meu objetivo é a conquista! Mas e aí o Changeman foi o que fez sucesso Mega Blaster? Junto com o Jasper, mas não é Changeman, né? É Esquadrão Relâmpago Changeman. Olha só, boa! É todo um e o legal do Changeman é que eu acho que era um dos poucos que não tinha nada a ver com alienígena. Tipo, os não. heróis, pelo menos. Ah, os heróis pode ser que não, mas os inimigos... Os vilões é... eram a invasão do Império Gosma. Tinha uns bichinhos azul lá, sinistros. Não, os inimigos eram todos alienígenas. Era os soldados Hitler, atacar! Então... Sim, os alienígenas, os inimigos. Mas os Changeman, a tecnologia, tudo dos Changeman era da Terra. Mas rolou um plot twist no final. Rolou? Rolou um plot twist, que eles tinham lá o sargento deles lá, que no último episódio ele revelou que ele também era um alienígena. Nossa, pode explodir a cabeça, cara. Nos últimos 5, 10 episódios, assim, a Shima, lembra da Shima? Que tinha voz de homem. Que tinha voz de homem, ela volta a ter voz de mulher e fica boazinha. É, pode crer. E o Buba, que era aquele pirata do espaço, ele é apaixonado pela Shima e ele fica bonzinho também. Ah, claro. Mas ele morre, né? O Changeman mata ele. É. Nossa, cara. Mas, na verdade, todos os maus, tirando os soldados Hitler, que eram retardados, os maus todos tinham um quê de bonzinho, porque o Giodai, ele também era manipulado, mas ele não era ruim, né? Não, ele era irracional, né? É, tem uma vez que eles botam um... Eles botam um cobertor na cabeça e segura dois pedaços de pau e cabo de vassoura, como se fossem as patas do Giodai, e fica andando, ele acha que é alguém parecido com ele, fica feliz. Olha, uma fêmea! Ah, caralho! Seduzem o Giodai, cara. Eles matavam o monstro em forma normal. Com a Power Bazooka. Com a Power Bazooka, exatamente. Cada um tinha tipo o Capitão Planeta, que é pela união dos seus poderes. É, também ninguém me explica por que não trazer logo a Power Bazooka, mas tudo bem. É, aí ele... Porque era grande, pô. Cada um tinha que levar um pedaço. Então, monta essa porra, caraca. Eu queria entender por que os monstros têm um barril de pólvora no peito. Todos, a mesma coisa. Eles caem pra trás e... Pega explosão de gasolina. Isso os filmes dos anos 80 explicam. Qualquer encostezinho nessas coisas, elas explodem. É, exato. Mas o Dr. Gori carregava com o seu barrilzinho de pólvora. É, exato. Pulou. Mas é o mesmo tipo de pólvora que tinha no foguete do Jiraiya. Pólvora especial. Pólvora especial. Uma dádiva dos ninjas. Mas o Changeman era legal porque ele tinha uma pegada mais séria, assim, era um lance militar, né? Tinha treinamento, tipo, eles fazem uma seleção inicial, que é, tipo, vários humanos, vários caras treinando. Mas peraí, eu vi o Amanda, que tava vendo TV outro dia, e eu vi que tinha um cachorro no Changeman. Cachorro? Nossa. Isso eu não lembro. É, eu também não lembro. Não, a Amanda, que tava vendo o Changeman. Ah, eu era Power Ranger, e aí tinha um cachorro. Era Power Ranger, né, cara? Domingo. Ah, tá. Eu lembro que teve um episódio que foi... Cara, que eu lembro até hoje. O principal, o Change Dragon, ele não conseguia se destransformar. E aí os caras começaram a ficar preocupados como é que ele ia comer, como é que ele ia no banheiro. É um problemão mesmo, cara. Porra, foi mó style. Foi mó style. E aí, como é que ele... E aí, não sei como eles conseguiram fazer ele se destransformar. Chama estilete. Usar estilete pra cortar. Mas, gente, tinha um problema, né? Que a história era basicamente sempre igual. Tinha uma historinha boba, aí o monstro eles matavam com o Power Bazooka, aí vinha o Giodai e transformava em gigante, aí eles chamavam o robô dele. Mas todos dele. São assim, pô. Gente, robô. Pra mim, tinha assim. A melhor historinha mesmo desses todos era o Changeman. Mas vocês sabem que essa parada só funciona pra criança, porque não tem memória, né, cara? Ela esquece completamente. Então sempre é uma novidade. É, e o legal é que eles eram tipo criaturas mitológicas, né? Que era o dragão, grifo, Pegasus... Fênix. Fênix e a Rosa sereia. Era a sereia. É. Mas esse é um lance do Super Sentai que acompanha as séries. Cada seriado tem seu jeito de chamar os 5 integrantes, né? No Google Five, por exemplo, era Rubi, Esmeralda, Safira, Diamante e Opala. Era Pedra Preciosa. Aham. Uhum. Oh, que Pedra Preciosa e um carro, né, brother? Imagina o Opala, que é quase um filho do fumê. só bandido dentro. Olha, se fosse no Brasil, ia ser irado. Fusca Brasília. Fusca Brasília. 147, Chevette e Opala, né, cara? E o líder ia ser o diplomata, né, cara? Meu objetivo é a conquista! Tinha o Flashman também, que era a mesma coisa. O Flashman, não, o Flashman foi Stalin, cara. Não, Flashman era Flashman. A mesma coisa, pô. Não, o Flashman era mais legal. Flashman, cara, se você assistir Flashman hoje, cara, você vai ver que a história é legal. Sabe o que era legal do Flashman? É que, além de eles usarem outros robôs, né? Não era sempre o mesmo. Nos Changerman, os heróis entravam no robô e juntavam e formavam o robô gigante. Isso. No Flashman, não. Eles usavam esses robôs. Independentemente, exato. É. E depois se juntavam. Isso que era legal. E depois ainda teve um robô, né? Gigante do robô gigante. Isso. Mas o Changeman usava também, mas não como robôs, era naves. Veículo. Naves e veículos, exato. Mas o do Flashman era coisa tipo até o... Vem falar, tipo Origem, que é aquela coisa do sonho dentro do sonho, eles tinham um robô dentro do robô. Exatamente. Eles tinham um robô gigante. Caralho, tu foi longe agora pra explicar. Caralho. O cara conseguiu na parada mais sem sentido possível pra fazer a relação, cara. Não, mas era engraçado. Tem umas bonecas russas também, né, cara? Era engraçado. Era engraçado que aí quando os monstros ficavam gigantes, aí eles lutavam com o robô dos Flashman, aí o robô do Flashman chamava o robô gigante, aí o monstro gigante ficava mó pequenininho perto do robô gigante, assim, era muito estranho. Aí o robô só pisava, assim, pá, e acabava com o monstro gigante. Mas o Flashman foi o primeiro seriado a ter um segundo robô. Segundo? E foi que era o segundo robô. Não, na verdade foi o... Eles tinham o robô gigante, que era o Grand Titan, e aí teve um episódio que ele foi destruído. O monstro foi lá e, cara, foi uma cena muito marcante. O monstro foi lá, cara, e arrancou os braços do Grand Titan. Foi style, né? Foi style, pô. E aí, não sei como, eles conseguiram um segundo robô, que era o Titan Jr., que era um robô menorzinho. E aí, o Titan Jr. tinha um robô maior ainda, que aí se juntava e chamava o... Titan Senior. Senior, Grand Titan. Titanic. Os Flashmans tinham uma história toda mais dramática, né? Eles eram crianças e foram raptados. No começo você não sabe muito bem pra quê, mas aparentemente eles foram raptados e levados um pra cada satélite de um planeta. Só de sacanagem, né? Mas no começo é essa... Sim, parece que é de sacanagem mesmo. Pra fazer impressão. Tênis pra Nike, cara. O verde, com certeza, né, cara? E aí eles ficam treinando nesses satélites, depois é que eles são juntados na Terra pra virar os Flashman. E aí depois, só no final, você descobre que, na verdade, eles eram irmãos e foram separados pra... Na verdade, o povo Flash salvou as crianças. E então, não tinha sido sacanagem, né? Eles sobreviveram por conta dessa separação. Não, não é isso. Não? Fudeu, agora tá maluco. Agora fudeu. Tanto que eles, não só eles não eram irmãos, como eles estavam na Terra, cada um estava procurando a sua família. É verdade. E esse foi o mote de todo o final da temporada, todos os últimos episódios, eram eles procurando a família deles. Só que tinha um porém. Como eles foram criados lá no tal do planeta Flash, a água da Terra estava envenenando eles. Então eles tinham que voltar logo pro planeta deles. Olha aí, rapaz. E aí você ficava assim, meu, será que eles vão conseguir encontrar as famílias e tal? E eles não conseguiram. A única que conseguiu foi a Amarelinha. Olha só. Aí ela encontrou os pais e, tipo, foi aquela emoção e tal, mas beleza, todo mundo teve que ir embora. Pô, foi muito triste, cara. Foi um dos momentos mais tristes da minha infância. Sério, meu? Foi muito quando ele triste. Tava falando, eles não só não eram irmãos, eu pensei que a Buia ia falar, eles não só não eram irmãos, como eles metiam entre eles. Mas foi exatamente o que eu pensei. Eu falei, cara, na cabeça de cada um, né, cara? Se fosse uma... Puta, ia rolar um incesto violento se fosse uma história bastante salgada, cara. Porra, cinco irmãos da mesma idade? Pô, tem quinto pros por aí, cara. Por isso que a mãe morreu. A mãe parecia uma picanha invertida, né, cara? Ai, caralho. Mas tinha uma parada no Flashman que era interessante também, que cada planeta que eles treinaram concedia a eles poderes diferentes. É claro, né, cara? Também. É por isso que eles foram separados, né? Não, mas eles tinham poderes sem estar transformados. É, tipo, habilidades que por terem treinado nesse planeta eles tinham. O verde tinha super força, porque a gravidade do planeta era muito forte. O azul tinha... O azul voava, não era? Paredes, dar saltos além da gravidade. Tá vendo? O Flashman era um Changeman 2.0, né? São os upgrades. É. Aí o amarelo tinha a habilidade de controlar o ar e seus movimentos. A rosa tinha a habilidade de controlar a gravidade do próprio corpo. O que pode significar isso? O vermelho tinha o poder de todos. Porra! A rosa ia da gravidade, ela subia na balança. Tô pesando 49, peraí. Cara, esse é um poder foda pras mulheres. O poder rosa que é mais poderoso. Tem poder rosa que enfeitiça que nem a bruxa do Jaspion, cara. Nem precisa do mantra. Que horror. O governo japonês era muito merda, né, cara? O governo japonês tava de sacanagem, né, meu irmão? Se pós-guerra foi uma foda inacreditável no Japão. Porque, cara, com essa tecnologia alienígena de robô gigante o tempo inteiro, os caras estavam fazendo o quê, cara? Que não aprenderam essa porra toda e dominaram o mundo, cara? É exatamente, cara. Você pega que os policiais, tipo, eles não tinham nem carro, porque eles usavam a sirene no capacete. Meu objetivo é a conquista! Mas e aí, tem que falar de Power Rangers? Já tá tudo falado, né? Power Rangers é uma cópia disso tudo. Não, pô. Na verdade, o Power Rangers, a Saban comprou os direitos da franquia e usou as imagens das lutas, dos robôs e tal, mas substituiu as cenas civis por atores americanos. Então, existia um Power Rangers japonês? Sim, sim. E chamava Gil Ranger. Gil Ranger. Olha só. E Gil é Power em japonês. Não. Teve uma época depois que eles pararam com isso, que eu acho que eles chegaram a fazer Power Rangers filmados tudo nos Estados Unidos. Próprios, né? Mas o Gil Ranger vem do Jurassic. Ah, é verdade. Por isso que o poder deles é de animais. Caraca! Jurassic Rangers? Exatamente. É japonês, é demais, cara. Puta que pariu. E o ano é 1993. O Jurassic veio da onde? Depois de Juspion. Puta que pariu. Depois de Juspion, eu acredito em tudo agora, cara. Tem o Chupisco Rangers, né, cara? Não, mas Power Rangers tem uma evolução. Eles não são em 5, eles são em 6. Não, original. Tinha o branco. Mighty Morphin só tinha 5. Isso, né? Tinha o verde, pô. Não, o verde apareceu depois. Mas ainda é Mighty Morphin. Não, o que apareceu depois foi o branco, maluco. Não. O branco. O primeiro que apareceu era o verde que virou branco. O verde era vilão, depois ele virou do bem. Uhum. Depois ele ficou branco, depois ele ficou vermelho, depois ele mudou. Porra, era o Saruman dos Power Rangers, cara. Ele não tinha uma flautinha que chamava os monstros? E depois virou um funk no Rio. continuava chamando monstro no funk do Rio. Ele chamava o robô dele, o Dragon Zord, com a flautinha. Vocês viram aquele vídeo do College Humor que fala que o Zordon é racista? Não vi. Cara, é muito bom. Mostra o Zordon lá chamando os adolescentes. Aí ele chega pra eles e fala: Jamal, você tem o poder da dança? Você vai ser o Power Ranger negro? O cara é um negão, né? Que sacanagem. E aí ele chega lá pra menina que é asiática, né? Ah, você é boa em matemática? Você vai ser a Power Ranger amarela. Cara, é muito bom, cara. Zodo racista. Pô, só faltou só faltou o Power Ranger vermelho com um Apache, né, cara? Não, e pior que é isso mesmo. É isso. É muito bom o vídeo, cara. E tinha a Power Ranger rosa também. A Kimberly. Kimberly, inesquecível. Kimberly. Todo mundo lembra. Todo mundo lembra e não faz ideia do que ela fazia na série, né, cara? Que depois fez Felicity, né? Era a melhor amiga da Felicity. Olha aí, rapaz. E o Power Ranger azul era mó nerd, né? Era um estereótipo nerd completo. É. Porque depois ele virou outra culpa. Os Power Rangers, eles renovavam, né? Eles mudavam tudo, a dinâmica da série. Era né? Praticamente uma malhação. É isso aí. É a Malhação. Power Rangers é a Malhação. E aí era Power Rangers Força Animal, Power Rangers Força da Galáxia, Power Rangers Força do Tempo, whatever. A transformação também mudava de acordo com o título deles, né? Tipo, Ranger, Força Animal Verde, sei lá o quê, sabe? Na hora da transformação. E teve uma época que o Power Ranger Vermelho original voltou. Sim, aí ele virou o Dourado. E foi pro BBB. E ganhou ainda. Teve um episódio de... Foi tipo um series reunion que juntaram todos os vermelhos num episódio só. Olha! 10 Power Rangers vermelhos. Irado. Foi animal, cara. Eles foram pro puteiro. E é engraçado porque... É engraçado porque, assim, o Power Ranger vermelho, quando ele tá no dia a dia dele, ele só veste vermelho, né? O azul só veste azul eles, e assim, né, por diante. Só que o Tommy, que ele era o primeiro Power Ranger verde, depois virou branco, ele também sempre mudava a cor da roupa, né? Teve um dia que ele ganhou os poderes lá do Power Ranger preto. Aí ele falou, bom, deixa eu ir comprar umas roupas novas, porque agora mudei de novo. Excelente. Quando ele ficou, o cara ficou dourado, ia ser foda, né? Ele ia sair por aí que nem o Clóvis Fornay, porra. Meu objetivo é a conquista! Cara, eu tô maluco. A gente falou de todos, menos do meu preferido, Spectroman. Olha só, é verdade. Que não é Spectroman, é Spectreman. Spectreman. Não era da família Ultraman. Ele, na verdade, era meio que um plágio, né? Tinha uma produtora que chamava B Production. Era de plágio Production. Tá ótimo. Tanto é que a roupa é completamente diferente, né? Os Ultra seguem um design assim, vermelho, assim. A roupa do Spectroman era imunda. E aparecia o zíper, né, cara? Sabe que eu acho engraçado do Spectroman? Porque assim, no Ultraman, eles lutavam com homens vestidos de monstros, né? No Spectroman era muito comum maquetes, então o monstro ia cair sobre a cidade, eles usavam maquete, bonequinhos, aí o bonequinho caía todo duro em cima das cidades, assim, era muito estranho. O Spectroman tinha um diferencial que ele tinha uma preocupação ecológica foda. Isso. Tava à frente do seu tempo, pra caralho. É verdade. E os macacos já estavam quase dominando o planeta, que era... Os vilões, eles são uma cereja nesse bolo de merda inacreditável. Eles roubavam a cena. Cara, Dr. Gore. Nossa, cara. É de uma riqueza. É o melhor de todos os vilões. De personagem, cara. Era um macaco louro. Um macaco que não mexia. Era de macaco de papel machê louro. Que usava, eu na minha mente, eu tinha, assim, a minha recordação é que ele usava um terno rosa, mas era pior. Era uma roupinha evil. Ele usava um uniforme de Dr. Evil rosa. Exato. E luva branca. Cara, é a classe. Não, e ele sentava num trono estilo Dr. Evil, na nave espacial dele. Yeah. E o assistente dele era um gorila vestido de centurião romano, cara. O Dr. Gore também, ele não era só o cabelo dele dividido ao meio, estilo surfista nos 80. Ele tinha a barbinha do 3D também, cara. Tava sem bigode. Loura, né, cara? Eu achava o seriado extremamente sinistro, sombrio. Porque ele tinha esse clima, assim, eu não sei se era a qualidade que era horrível mesmo, mas ele tinha esse clima horrível. Eu lembro que tinha uma assistente lá da Patrulha Ambiental, ou sei lá que merda era aquela, que usava um capacete gigante com uma sirene em cima. Que tinha uma sirene, exatamente. Que porra era essa, caraca, cara? Caraca, pra mim isso era o fim do mundo, pô. O mundo é tão escroto que você tem que usar um capacete com sirene. Sirene, cara. É radioatividade, cara. Não, e o pior é que o seriado era mó escuro, só que os shurikens que o Spectroman usava era verde, rosa, amarelo, limão. Nossa, um papelão gigante que ele jogava em cima dos monstros. Não, eu lembro que tem uma cena que é bizarra, que o Dr. Gore manda o Caras, como sempre, destrua o Spectroman. Caras, destrua o Spectroman. Ele mergulha numa duna, sabe? E ele vai que tipo Tatuí, entrando na areia. E aí, cara, daqui a pouco só fica as perninhas com bota assim pra fora. Cara, eu sempre achei isso muito sinistro, cara. Eu ia pra praia, eu tinha pavor de nego cavando na areia. Podia sair um macaco centurião a qualquer momento, cara. O Spectroman tinha o mesmo esquema de ficar fudido, depois se recuperar e mandar um super shuriken lá, o super golpe dele, né? Isso é uma coisa que eu acho que de todo herói. É, porra, até o Savamun. É, todo herói faz isso. É, isso. É a jornada do herói japonês. Exatamente. É mesmo, cara. O herói tem que quase morrer pra ressurgir, cara. Tem isso no Matrix, cara. O problema da série é que ele faz isso todo episódio. Toda vez, né, cara? Exatamente. É o ciclo da violência. Mas a gente tem que falar, cara, que plágio ou não, eles foram muito melhores que o original. Mas isso é um consenso, que pelo menos a história era um pouco mais humana. Até por esse episódio da morte do Dr. Gore, meio que tocou as pessoas, assim. Que é muito sinistro. Que o Spectro também fica lá, calma, cara, tu é um cientista, você pode ajudar a gente pra caramba, ele. Meu objetivo... É a conquista! Ele falou que é aquela voz do Seu Madruga gritando, é a conquista! Esse é o episódio que ele se mata, cara. É muito sinistro. Rola um diálogo, não, né? Pare! Não quero que seja o agente de minha morte. Morrer para quê? Seu gênio poderia ser útil aqui. Meu objetivo é a conquista! Meu objetivo é a conquista! Meu objetivo é a conquista! Você é um grande cientista. Há muitos desafios aqui para conquistar. A poluição, a deterioração, os males que afligem a humanidade. Se pudesse convencê-lo de que a paz é a maior das conquistas... Tarde demais para isso. Não se ensinam coisas novas a um macaco velho. O mal é sempre lembrado. O bem é tão difícil de ser reconhecido. Para trás! Ou morre comigo! A morte é a solução! Depois ele manda que o mal fica e o bem é facilmente esquecido, né? É, ninguém ia perdoar ele. Ninguém ia perdoar, olha só. Ninguém ia perdoar o doutor. Eu não entendi isso. Era isso, cara. Eu não entendi adianta. Completamente diferente. Que é isso, cara? Quando o cara grita três vezes que nem um maluco, que o objetivo dele é a conquista, e depois fala que o mal não é esquecido e o bem é facilmente esquecido, pra mim, ele tava na vibe de, porra, eu sou mal porque eu quero ser lembrado, não vou fazer o bem pra nego me esquecer. E por isso eu prefiro me matar. Sempre achei isso. Ele tava falando que as pessoas não iam perdoar ele, não adianta. Ele foi muito mal e ele tinha que se matar. Ele pula, e aí ele pula do penhasco e explode no ar, cara. Que loucura é essa? Cara? Aí pula daquela maneira, né, cara? Todo japonês gosta de um pulo, né, velho? O que eles pulavam nesse seriado? O pulo é assim, ele faz a força de pulo, né, aquele impulso, e a câmera dá um mega zoom no peito. E aí depois ele bota uma cena reversa de ele pulando do alto pra baixo, né? Na de costas, né? É na câmera elástica. Mas me explica uma coisa das séries de Super Sentai e Metal Heroes e Henshin Heroes, etc. Esses caras todos ficavam em Tóquio. Todas são em Tóquio, cara, todas. É, devia ser. Quando a série é americana, em Little Tóquio. Não, é na Alameda dos Anjos. Alameda dos Anjos. É, tipo a Alameda dos Anjos no Power Rangers. Beleza. O vilão tá lá em órbita, certo? E é japonês. E é japonês, claro. O vilão em órbita da Terra tem acesso a qualquer parte do planeta a cada 90 minutos. Por que atacar sempre o mesmo lugar onde tem a porra do Changeman dos Power Rangers, cacete? É simples, é o lugar onde eles estão filmando. Tem no Japão, tem na Índia, só que só no Japão eles filmam as brigas. Só lá tem maquetes, né, cara? Ai, caraca. Esses vilões são os imbecis, que eles merecem o fim que tomaram, cara. Esses vilões, eles não tinham um objetivo. Qual era o objetivo? Eles queriam dominar a Terra? Porra nenhuma, não queriam fazer nada. É o meu objetivo! É a conquista, cara!